3561, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterno, 126, decimal 0. 288, 260, tá, 3561. Zero, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reportará localizador, X-Ray 10, F-580. Adoro o Papatango Romeu, Papatango. Tango Romeu, Papatango, controle. Solicito agora o regresso para Salvador para efetuar 3CGL na pista 17. Gente, pro da rotatória Romeu, Papatango, desça para 1500 pés, QNH 1010. Gente, 1500 pés, 1010 na fila da rotatória Romeu, Papatango. Salvador, Rota 3502, 03 para o Curitiba de Estacionamento. Outro vale para o Tartaglia. Para tarde, 3502. 2-3152. Apoio LS do Objeto 5890, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. Torre 1286, UF5890, boa noite. Boa noite. Coisa 36, controle. Torre Salvador, boa noite. O Jet 5890. Final, 5890. 5890, boa noite. Estado tem pouso livre de 190, vento 90 graus com 10 nós, 5890. Livre pouso 190, F5890. Manda 3150. Zona 52, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, ILS X-Ray, pistão no zero, reporta no log 3152. Localizador 3152. 3152, chame torre 118 decimal 6. 3152. Solo Salvador, eu tô 3858, formação CA, pronto para a Copa Fortaleza. Tá 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via presumindo 9. Decola pistão 0, curva à esquerda, saída mono, transição forte. Controle 119, decimal 35, o código 5112. 370, Fortaleza, Pesulo 19, Momo Frot, 1935, Decondano 0, 5112, para 3850. Correto neste posicionamento aí, táxi. Vamos lá. Solo 3662 para o táxi, temos a bordo 164, 12h45, alterna Fortaleza. Fortaleza, 164, 12h45, confere? Afirmativo. Autorizado o táxi de Alfa, então espero o turno no 8 desse momento. De Alfa, 18h, quanto espera, boa semana. De pista livre, 90 graus, 1 12 nós. 90 com 63, 1952. 18 desse momento, boa noite. Boa noite. 1219, web 5890. Adoro, Papatango, Romeu Papatango. Romeu Papatango, prosseguindo. A frota rotatória, 1500, igual com campo para 3 TGL na pista 17. Reporte na rotatória para aproximação e TGL na 17, Romeu Papatango. Cliente, passará na rotatória, o Romeu Papatango. Boa noite, Gol 1904, acione identificação, autorizado para o ITAP. Da ITAP desce para o nível 050 e após prossiga via para 2000 pés, o QNH 1010. Após o ITAP desce para 5000, após a intercepta no 0110, o ajuste Gol 1604. Estado pouso 3152. Romeu Papatango na vertical da rotatória. Aproxima para 17, reporte na curta final, Romeu Papatango. Ciente, vai para a final da 17, reportará na curta, Romeu Papatango. 3662, após a passagem do tráfego da companhia na curta final, ali mantém 103662. Boa noite, ali mantém após o tráfego 3662. Solo 52, solo 43, libera a direita, solo 19. Solo na direita, 3152. Voltando 3152, vibrando na eco. 3152. Axel livre, Alfa e Juliette, o portão é 8. Alfa Juliette para 083152. 7, 100 graus com 10 nós, o Romeu Papatango. Cliente autorizado, toca remete na pista 17, Romeu Papatango. solo, TAM 385807, pushback acionamento. Sente TAM 3858, só um minuto para o pushback acionamento, devido a um Airbus da companhia, vai ingressar agora no pátio para o portão 8, assim que a aeronave parquear no 8, inicie no 7, ok? Em coordenação com a equipe de solo e chame para o táxi. Pois a aeronave é autorizada, TAM 3858. 362 na PUCA. T3662, contato radar, suba para nível 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, 3662. Salvador Control. Good evening. Northwest 775 heavy. Out of 190.160. We have information Sierra. Washington 6310, solo, voltando. Prossiga. Comandante, só uma curiosidade. O Fokker 100 voa R-Nave? Puta, eu não sei te informar não, amigão. Faz tempo que eu saí dele. Ok, obrigado aí. Valeu, obrigado. Boa noite. Boa noite, Gol 889. Tá pronto pra cópia, Galeão? Afirmativo, pronto para cópia. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, Videv. Lá intercepte a Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Zulu 16. Até Grufi, após Upper Zulu 14, até Tolkien. Controle 119, decimal 35. Acione 5113. Autorizado conforme. 360 para o Galeão, decola da 10, curva direita da Elo e da Bless. Intercepta a Upper November 857, seguro. Upper Zulu 16, Grufi. Upper Zulu 14, Tolkien. Transponder 5113, o gol 1889. Gol 1889, só ratificando, após a posição Leda, no perfil de saída, prossiga para a posição Bidev. Leda Bidev, positivo. Ok, chame pronto no portão 4, correto cortejamento. Chamarei. Romeu Papatango na final da 17. Livre toque arremetido, uma centena com 10 nós. Romeu Papatango. Livre toque arremete na 17, Romeu Papatango. Meu Papatango, tocou a remeter aos 50. Curva esquerda para cruzamento do campo, para efetuarmos mais um antes da chegada do tráfego, ok? Pode efetuar curva esquerda e cruzamento do campo. Reporte no setor norte. Romeu Papatango. Ciente, Romeu Papatango, livre curva esquerda, setor norte, para a coordenação, este seria o nosso pouso final. Mais um toque ou é pouso final? Pouso final. Ciente, reporte na final da pista 17, Romeu Papatango. Ciente, reportará na final da 17, Romeu Papatango. Juliette Alfa, indo ponto de espera 18-6, torre. O ajuste 1-0-1-0, boa viagem. 1-0-1-0, ciente do táxi, tá 38-50, boa. Poxa, né, 6-3-1-0, tá táxi, 9-4 a bordo, alterna Salvador com 3 horas. Ciente, Oxiné 6-3-1-0. Livre táxi à direita, ponto de espera 18-6 torre, o ajuste 1-0-1-0, boa viagem. Ok, obrigado, um ótimo resto de domingo. Prefeito, boa noite, objeto 6748, transfere cruzando 235 para 1-0-5-0, sem informação Sierra. Web 748, esse é o controle, ajuste agora 1-0-1-0, desça para 4000 e TAP Duna ILS para pouso número 3, câmbio. 4000 com 1-0-1-0-6-7-4-8 TAP Duna. Olá Recife, boa noite. Sei lá. TAM 3152, está pronto para cópia? Está pronto para cópia. Autorizado, Maceió, 330 é o nível, via Peruísque 58, pista no zero, decola, curva à esquerda, após, subida Puca, transição Caju, 1935 é o controle, e o transponder é o 5121. Autorizado, Maceió, 330, via Peruísque 58, decola pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, 1935, controle 3121. 5121, o transponder 3152. Correto, tá 3152, chame pronto no 8. Vai chamar pronto. Salvador, boa noite, gol no 405. O gol no 405 pra Brasília, tá pronto pra cópia? Pronto. Autorizado, Brasília, 360 nível, dia Pesulu no 7. Pista no zero, decola, primeira curva à direita, subida gole, transição Ofito, 1935 controle, e o transponder é o 5120. Autorizado Brasília, 360, pela Brasilu 17, decola da 10, curva à direita, saída gole, Ofito, controle de saída 1935, transponder 5120, gol no 405. Correto, chame pronto, gol no 405. Bora. Salento 2224, estou na escuta do gol 1604. Afirma, na sua escuta. O controle pediu para descer para 2000 pés com ajuste no 010. Ciente, está no 2000, obrigado pela ponte aí, bom voo. Controle é 5000 ou 2000, confirme? 5000. Ok, passarinho é 5000, ok? 5000 pés. Ah, tá ok, 5000, obrigado. Nada. Ô, meu Papatango, solo 54, qual é o pátio? Backtrack autorizado, reparte pista livre, Romeu Papatango. SMFM 5. This is a regard yield to the head, clear to 2,000 feet, over. Clear 2,000 feet for the west 775. Gol no 889, gol no 889, tá na escuta do solo? 1889. Gol no 889, para solicitar o pushback, acionamento, chame a torre em 18-6. 18-6, chamarei. Tá 3152, na escuta do solo. Chamar quando pronto para acionamento na frequência da torre. Afirmativo. 405, ciente também. Ciente. Tem alguma possibilidade de voar a Caju? Negativo. Gol no 604, eu agradeço a sua colaboração. Agora no localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre. 1186, gol 604. 186, não por isso, até mais. Até. 6 to clearance. Para 077. TAP 5000, etapa Duna ILS para pouso, número 4. Câmbio. Gente, TAP para 5000, passarela. Seven, stand by your ATC clearance gate 11, flight level 310, stand by. Carter 077, stand by. Tente Romeu Papatango, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 1604. Voo 1604, boa noite, final da 10, já avistado, check 3. Aí, embaixo da base. Voo no 604, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, com 1 no 4 nós. Livre pouso na 1 no 0, no 604. Tá, 3850, tá pronto, ponto de espera 1 no 0. Cliente, mantenha o ponto de espera, tá 3858. Vem mantendo o ponto de espera, tá 3850. Mandou o gol 1-8-8-9 para o pushback acionamento. Que, né? O bug 1-8-8-9 para o pushback acionamento está na posição 4. Autorizado, chama táxi, gol 1-8-8-9. Chama ele. Control 4, Westerna 75, are we clear ILS, runway 10? Yes, you are clear. Thank you. Na 3858, após a passagem do Boeing na curta final 1-0, alinha e mantém, cabeceira 1-0. 1-0, nada, alinha e mantém 1-0, tá 3850. Salvador, boa noite, Web 58 27, informação Sierra Galeão. Torre Salvador, boa noite, voo 1405, voo 05 para posicionamento. Sente, o voo 1405 autorizado no portão 5, chama táxi.